New Age of Heroes eleva o nível dos seus antecessores, ao trazer mais personagens, muito mais do que o dobro do que os jogos anteriores ofereciam, novas formas de assistência, escolher até três personagens e novos recursos como a escolha do tipo de assistência, a mecânica de Snapback e o Team Hyper Combo. Mas toda essa elevação na escala teve um custo, na redução de tipos de ataques, na diversidade de cenários e no número de faixas sonoras. Embora a trilha sonora desse jogo seja fenomenal, pessoalmente, eu prefiro o primeiro jogo ou os dois jogos versus Street, mas é um fato que nenhum desses jogos anteriores conseguiu atingir o escopo que New Age of Heroes alcançou. Independentemente de suas qualidades, Marvel vs. Capcom 2 não foi o suficiente para vender bem no Dreamcast, o console no qual foi originalmente lançado em 2000, depois dos fliperamas. Tampouco teve uma melhora quando saiu para o PlayStation 2 e para o Xbox em 2002, dois consoles mais populares em número de vendas que o Dreamcast. Números exatos de vendas para essas três plataformas são desconhecidos, mas é possível estimar que foram abaixo de 2 milhões de unidades totais. Felizmente, isso não impediu que o jogo ficasse popular em uma cena mais de nicho, como a comunidade de jogos de luta. E apesar de estar longe de ser o jogo mais balanceado já feito, ficou recorrente no grande evento de esportes anual, a EVO, permanecendo de 2002 até 2010 como um dos principais jogos do campeonato. O jogo até foi relançado em formato digital para o PlayStation 3 e para o Xbox 360, conseguindo atingir um nicho bem interessado na franquia, vendendo 1 milhão e 400 mil unidades somente nessas duas plataformas. Mas, infelizmente, essas versões foram removidas das lojas digitais em dezembro de 2013, quando a licença da Marvel sob posse da Capcom expirou. O fracasso comercial inicial do jogo, junto com outros jogos de luta que não desempenharam bem comercialmente, levaram a série a ser aposentada. E ela só voltaria 11 anos depois. Mas isso é assunto para outro vídeo.